Como criar histórias longas que prendem no Grok usando roteiros? Criando roteiros de histórias longos com o Grok, um guia para narrativas épicas. Imagine um canal no YouTube onde cada vídeo é uma jornada épica, com personagens cativantes, reviravoltas de tirar o fôlego e histórias que deixam o público ansioso pelo próximo episódio. Criar roteiros longos, com até 10 mil palavras, é um desafio que exige criatividade, planejamento e uma ferramenta poderosa como o Grok, criado pela xAI. Seja para contos de fantasia, dramas históricos ou thrillers modernos, o Grok pode ser seu aliado para construir narrativas envolventes que prendem a atenção do início ao fim. Mas como usar essa IA para criar histórias tão extensas e manter a qualidade? Vamos explorar um prompt detalhado e estratégias para desenvolver roteiros longos divididos em partes de 800 a 1.000 palavras até alcançar o limite de 10 mil, garantindo narrativas ricas e coesas. O Grok é uma ferramenta de inteligência artificial projetada para responder perguntas complexas, gerar ideias criativas e oferecer insights profundos, inspirada em obras como O Guia do Mochileiro das Galáxias e Jarvis, do Homem de Ferro. Sua capacidade de processar grandes quantidades de texto e manter a coerência o torna ideal para criar roteiros longos. Para um canal de histórias, onde a narrativa é o coração do conteúdo, o Grok pode ajudar a estruturar enredos, desenvolver personagens e criar diálogos naturais, tudo isso enquanto mantém o ritmo necessário para vídeos longos. Vamos mergulhar em um prompt específico e em como aplicá-lo para criar roteiros épicos, dividindo o processo em etapas práticas e detalhando cada aspecto da criação. O prompt perfeito para roteiros longos no Grok. Prompt para criar roteiros de histórias longos no Grok. Grok, crie um roteiro detalhado para um canal de histórias no YouTube, com até 10 mil palavras, dividido em partes de 800 a 1.000 palavras, totalizando aproximadamente 10 partes. A história deve ser. Insira gênero, exemplo, fantasia, suspense, drama histórico. Ambientada em. Insira ambientação, exemplo, um reino medieval, uma cidade futurista. Com. Insira número de personagens. Principais, bem desenvolvidos, cada um com motivações, conflitos internos e arcos narrativos claros. O roteiro deve incluir: introdução, de 800 a 1.000 palavras. Apresente o cenário, os personagens principais e o conflito inicial usando descrições vívidas e diálogos naturais para criar imersão. Desenvolvimento: várias partes, de 800 a 1.000 palavras cada. Avance a trama com reviravoltas, momentos de tensão e crescimento dos personagens, mantendo o ritmo para vídeos do YouTube, cenas dinâmicas e cliffhangers no final de cada parte. Clímax e resolução, de 800 a 1.000 palavras. Conclua a história com um clímax emocionante e uma resolução satisfatória, amarrando as pontas soltas e deixando espaço para possíveis continuações. Inclua diálogos realistas, descrições sensoriais do ambiente e temas universais como amor, vingança, redenção. Evite apologia ou militância, focando em uma narrativa neutra e envolvente. Use um tom jornalístico e emocional, inspirado em dublagens de filmes, para cativar o público. Divida o texto em partes numeradas, com subtítulos claros e mantenha a coerência narrativa. Se necessário, sugira ideias para o enredo com base no gênero e ambientação fornecidas. Como usar o prompt no Grok? Para aplicar esse prompt, você precisa personalizá-lo com detalhes específicos. Por exemplo, se quiser um roteiro de fantasia medieval, pode especificar: crie um roteiro de fantasia ambientado em um reino dividido por uma guerra entre dragões e humanos, com três personagens principais: um cavaleiro em busca de redenção, uma feiticeira exilada e um jovem ladrão com um segredo. O Grok usará essas informações para estruturar a história, dividindo-a em partes de 800 a 1.000 palavras, garantindo que cada segmento seja envolvente o suficiente para um vídeo no YouTube. O processo começa com a introdução, onde o Grok apresenta o mundo e os personagens. Por exemplo, em um reino medieval, a narrativa pode abrir com uma descrição vívida de um castelo em chamas, enquanto o cavaleiro enfrenta um dragão e a feiticeira observa de longe. Os diálogos devem ser naturais, como: "Você acha que pode salvar este reino sozinho, cavaleiro?" A cada 800 a 1.000 palavras, o Grok cria um cliffhanger, como o ladrão descobrindo um artefato mágico, mantendo o público ansioso pelo próximo vídeo. No desenvolvimento, o Grok aprofunda os conflitos. A feiticeira pode revelar um passado trágico, o cavaleiro enfrenta dúvidas sobre sua honra e o ladrão descobre que o artefato está ligado a uma profecia. Cada parte termina com uma reviravolta, como a traição de um aliado ou a chegada de um novo vilão. O Grock usa descrições sensoriais, o cheiro de fumaça, o som de espadas, para criar imersão, enquanto os diálogos refletem as personalidades dos personagens. No clímax, reúne todos os fios narrativos. O cavaleiro pode confrontar o dragão em uma batalha épica, enquanto a feiticeira usa magia proibida e o ladrão revela seu segredo. A resolução amarra as pontas, talvez com o reino reconstruído, mas com a promessa de novas aventuras. O Grock garante que o roteiro tenha 10 mil palavras, divididas em cerca de 10 partes, cada uma com um arco completo, mas conectada à narrativa maior. Por que usar o Grock para roteiros longos? O Grock é de ideal para roteiros longos porque sua capacidade de processar grandes quantidades de texto garante coerência em narrativas extensas. Ele pode manter a continuidade dos personagens, evitar inconsistências no enredo e criar diálogos que soam humanos. Além disso, o Grock é treinado para responder de forma criativa, puxando inspiração de obras épicas como O Senhor dos Anéis ou Game of Thrones, mas adaptando o tom para o público do YouTube, que prefere histórias dinâmicas com ganchos emocionantes. Para um canal de histórias, o Grock também ajuda a economizar tempo. Escrever 10 mil palavras manualmente pode levar semanas, mas o Grock gera um rascunho detalhado em minutos, que você pode refinar, e ele ainda sugere ideias inesperadas, como um vilão com motivações complexas ou um cenário único, como uma cidade flutuante. Sua flexibilidade permite ajustar o tom, de épico a intimista, e o gênero, garantindo que o roteiro se alinhe ao estilo do seu canal. Estruturando o roteiro em partes. Para alcançar 10 mil palavras, o Grock divide o roteiro em 10 a 12 partes, cada uma com 800 a 1000 palavras. Aqui está uma estrutura para um roteiro de fantasia. Parte 1. O chamado. 800 palavras. Apresenta o reino, o cavaleiro, a feiticeira e o ladrão. Um ataque de dragões destrói uma vila e o cavaleiro jura vingança. Cliffhanger. O ladrão encontra um artefato mágico. Parte 2. A jornada começa. 900 palavras. Os três se encontram por acaso e formam uma aliança relutante. A feiticeira revela um segredo sobre o artefato. Cliffhanger, um traidor é revelado. Partes 3 a 9, conflitos e reviravoltas, de 800 a 1000 palavras cada. Cada parte explora um novo desafio. Batalhas, traições, revelações sobre o passado dos personagens, o Grock usa temas como coragem e sacrifício, com diálogos como "Você confia em mim agora, cavaleiro?" ou "Ainda acha que sou uma ameaça?" Parte 10. O clímax final. 1000 palavras. A batalha contra o dragão líder, com a feiticeira usando magia proibida e o ladrão revelando seu segredo. Resolução: o reino é salvo, mas um novo perigo surge. Cada parte é desenhada para um vídeo de 10 a 15 minutos, ideal para o YouTube, onde o tempo médio de retenção é de 12 minutos, segundo a Vida IQ. Grock insere ganchos no final de cada segmento, como "E então, uma sombra se ergueu no horizonte", para manter os espectadores grudados. Dicas para maximizar o roteiro. Personalize o prompt. Adicione detalhes específicos, como o tom, sério, cômico, ou temas, redenção, amizade. Por exemplo, crie um roteiro de suspense psicológico em uma São Paulo distópica. Use cliffhangers. O Grock pode gerar finais abertos em cada parte, como um personagem preso ou uma revelação chocante, para aumentar a retenção no YouTube. Inclua descrições visuais. Para vídeos, o Grock pode detalhar cenários, como uma floresta envolvida em névoa, com o rugido de um dragão ao longe, ajudando na produção visual. Ajuste diálogos. Peça ao Grock para criar falas naturais como "Você já viu um dragão de verdade ou só acredita nas lendas?" Revise e refine. O Grock fornece um rascunho robusto, mas revise para adicionar seu toque pessoal, garantindo que o roteiro reflita a voz do seu canal. Desafios e soluções. Escrever roteiros longos tem desafios, como manter a coerência e evitar repetições. O Grock resolve isso com sua memória contextual, garantindo que personagens e eventos permaneçam consistentes. Outro desafio é o ritmo. Histórias longas podem ficar arrastadas. O Grock contorna isso com reviravoltas frequentes e momentos de tensão, como uma traição inesperada, além de poder adaptar o conteúdo para diferentes públicos, como adolescentes ou adultos, ajustando o vocabulário e os temas. Para canais do YouTube, o engajamento é crucial. O Grock pode incluir chamadas à ação, como "O que você acha que o cavaleiro vai fazer agora? Deixe nos comentários." Isso aumenta a interação, essencial para o algoritmo do YouTube. Ele também pode sugerir títulos de episódios, como "O Segredo do Artefato" ou "A Traição na Floresta", para atrair cliques. O poder do Grock em canais de histórias. Um canal de histórias vive da capacidade de contar narrativas que emocionam, surpreendem e conectam. O Grock é a ferramenta perfeita para isso, oferecendo roteiros detalhados que transformam ideias simples em sagas épicas. Seja uma aventura de fantasia, um mistério criminal ou uma história de amor, o Grock cria roteiros que capturam a imaginação, com personagens que parecem reais e mundos que ganham vida. Em 2025, com a IA moldando o futuro do conteúdo, usar o Grock é como ter um roteirista genial ao seu lado. Com o prompt certo, você pode criar histórias que não apenas atingem 10 mil palavras, mas também conquistam corações. O Grock garante que cada parte seja envolvente, com diálogos que ecoam e cenários que transportam o público. Sua capacidade de dividir o roteiro em segmentos facilita a produção de vídeos seriados, perfeitos para canais que buscam fidelizar assinantes. Então, por que esperar? Use o Grock para transformar suas ideias em histórias que o mundo não vai esquecer. E você? Que tipo de história gostaria de criar com o Grock? Conta aqui nos comentários. Veja alguns comentários sobre criar roteiros com o Grock. Mariana Oliveira comentou: adorei o guia, vou usar o Grock para criar uma fantasia épica.